o meu trem. Siga o meu trem. Vem pro caminho do bem, vem. Vem comigo. Quem é do bem, vem comigo, vem, vem, mano, siga o meu trem. Siga o meu trem, haha. Vem comigo, vem, siga o meu trem. Vem comigo, vem, siga o meu trem. Quem é do bem, vem comigo, vem, vem, mano, siga o meu trem. Siga o meu trem, haha. Vem comigo, vem, siga o meu trem. Vem comigo, vem. Vem comigo, siga o meu trem. Comigo vem quem tem, contém a mente livre pra não ser um refém. Nem escravo da mentira, acorrentado pela ira. Vem, confira, isso é o que liga, manda rima em outro clima. Eu quero paz, amor, rancor e dor, não dá mais. É nem ficar e só reclamar, pra melhorar nada faz. Jamais desista de lutar, sua vitória vai chegar. Deus não vai te abandonar, acreditar, tem que tentar pra alcançar, conquistar. Com honesto trabalho, mas nunca vá de embalo. Nos barato errado, tá ligado, chegado. Que compromisso é isso aí? Se segurar pra não cair, se divertir sem destruir. Resistir, persistir, evoluir, progredir, não desistir. Vem Deus e nenhum mal vai te atingir. Deus é maior que seus problemas, que são menores que Deus. Deus resolve teus problemas porque resolveu os meus. Quem entendeu não sofreu mais, yo. Hoje vive em paz, yo. Porque muito tempo atrás o príncipe da paz me salvou. Convido todos ao caminho do bem. Vem, conheça Jesus Cristo, vem. Siga o meu trem. Quem é do bem, vem comigo, vem, vem, mano, siga o meu trem. Siga o meu trem, haha. Vem comigo, vem, siga o meu trem. Vem comigo, vem, siga o meu trem. Quem é do bem, vem comigo, vem, vem, mano, siga o meu trem. Siga o meu trem, haha. Vem comigo, vem, siga o meu trem. Vem comigo, vem. Vem comigo. Que trem é esse que eu expresso? Sou. E com muita fé espero. Tipo na estação da Sé, em pé, sei que ele vem, mas não enxergo. Que eu quero segui-lo rumo à estação, sucesso e levar ordem e progresso em meus versos pra todo o universo. Eu quero paz aos que sofrem ameaças do perverso. Ele promete o que não tem pra arrastar todos pro inferno. Lá vem o trem! No fim do túnel vejo a luz da salvação. Trem que espero, meu Senhor Jesus, que me conduz à verdadeira estação liberdade. Faço jus a quem foi pra cruz, me deu eternidade. Prosperidade material e espiritual são os assuntos das minhas letras do começo até o final. Que é o inverso da proposta de regresso que o mundo gosta. Te ver no zero pelas costas da derrota, usando drogas. Por isso, irmãos meus, de Deus ganhei um grande dom. Pra rimar, salvar, curar, mandando ideia no som. Aproveite sangue bom enquanto o trem te espera. Se ele partir, você ficar, já era, bye bye. Se não pegar logo esse trem, que segue rumo à salvação que só Deus tem. Bye bye. Se não pegar logo esse trem, que segue rumo à salvação que só Deus tem. Bye bye. Se não pegar logo esse trem, que segue uma salvação que só Deus tem. Quem é do bem, vem comigo, vem, vem, mano, siga o meu trem. Siga o meu trem, haha. Vem comigo, vem, siga o meu trem. Vem comigo, vem, siga o meu trem. Quem é do bem, vem comigo, vem, vem, mano, siga o meu trem. Siga o meu trem, haha. Vem comigo, vem, siga o meu trem. Vem comigo, vem. Vem comigo.